O Rei dos Reis, a glorificar o Senhor dos Senhores, porque Ele está aqui nessa noite. E Ele tem novidade de vida para você, querido. Ele tem novidade de vida para tua família, para tua casa. Oh, aproveite a oportunidade essa noite para glorificar o nome dEle, porque Ele está aqui. Oh, Deus, estás aqui no trono de louvor. Tua presença me curou. Cante, fascinado estou. E sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Oh Senhor, Tu estás aqui, Tu estás aqui. Sinto o mover do Espírito Santo na tua vida. Culto de adoração a Deus. João viu anjos em volta do trono dizendo: Santo, Santo, Santo, Santo. É uma adoração eterna, uma adoração que não para. Querida, essa adoração está em você, porque quando você abre a boca sai glória, porque você é imagem e esperança, imagem e semelhança daquele que é a nossa esperança, Jesus. Você foi feito para adorar. Eu queria que você desse um glória quando eu falasse isso. Você foi feito para adorar. Nós fomos feitos para adorar. Oh Deus, que se abra o céu, o teu estende de geração em geração. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso escudo e fortaleza, Ele é o nosso lugar seguro, nele nós podemos confiar. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. A nossa fé começa com Jesus e termina em Jesus. Ele é o objeto da nossa fé. E hoje nós estamos aqui declarando a nossa fé em Cristo Jesus, que já nos proporcionou todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Já disse, está consumado, está garantida a nossa vitória. Por isso nós cremos que você terá o melhor final de ano da tua vida. Amém. Porque o melhor de Deus já chegou. O melhor de Deus é Jesus, o nosso Salvador, aquele que nos faz reinar em vida, aquele que nos faz ter vitória em tudo, aquele que já garantiu todas as bênçãos. Então nessa noite, podemos só confiar, entregar o controle a Ele e saber como está estabelecido na palavra dEle. Lá em Jeremias 29:11, onde diz: eu é quem sei, Deus falando para mim e para você nessa noite, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz, diz o Senhor, e não de mal, para te dar o fim que desejais. E significa, Deus falando para mim e para você, que Ele tem planos de paz para as nossas vidas, para a nossa família, para a nossa casa, para todas as áreas da nossa vida. Ele tem planos de paz. E acima de tudo, Ele tem um fim proveitoso, Ele tem um futuro de paz e esperança, Ele tem um futuro de vitória para nos dar. Então nessa noite, levante as suas mãos e adore a esse Deus. Declare a tua fé nesse Deus. Declare que as promessas do Senhor serão uma realidade cumprida na tua vida. Declare nessa noite que Ele é o teu Salvador, o teu Redentor, e Ele vive. Então você viverá. Aleluias! A tua alma viverá. Ah, com certeza, tudo que você colocar a mão, ali estará a mão do Deus Todo-Poderoso, abençoando, prosperando, trazendo frutificação e abundância. Esse é o nosso Deus. Aleluia, aleluia. Pega as suas mãos e vamos cantar. Eu confiarei. Se você puder aplaudir esse, aleluia, que não há outro, aleluia, como Ele. Não há, não há, não há, não há. A palavra de Deus revela um Deus Criador, revela um Deus Altíssimo, revela um Deus Provedor, um Deus que cura. E os nomes de Deus vão se revelando: El Elyon, Elohim, El Shaddai, Jeová Rafá, Jeová Nissi. Mas a Bíblia vai dizer, lá no livro de Filipenses, que não há um nome. Esse nome é acima de todo nome. Aleluia. Ele é acima de todo nome. E eu quero começar declarando, junto com todos os louvores que nós declaramos neste lugar, junto com a palavra já liberada neste lugar, que Deus nessa noite está aqui, e o nome dEle é acima de qualquer nome que tem tentado impedir você de viver o melhor fim de ano da sua vida. Eu quero declarar que o nome de Jesus é maior do que a enfermidade, o nome de Jesus é maior que a depressão, o nome de Jesus é maior que o câncer, o nome de Jesus é maior maior que a angústia, o nome de Jesus é maior que a falência, o nome de Jesus é o nome acima de todo nome. E a Bíblia diz que todo joelho se dobra e toda língua confessa que Ele é o Senhor. Por isso o que eu e você precisamos fazer é declarar, é colocar o nome de Jesus em evidência, e nós vamos viver o melhor fim de ano das nossas vidas. Se você crê, aplauda o Senhor, exaltando esse nome, engrandecendo esse nome, colocando esse nome, Ele merece mais. O nome dEle é grande, o nome dEle é poderoso, o nome dEle é maior do que todo nome. Aleluia! Glória a Deus! Que bom que você está aqui. Você pode dizer para alguém que está do seu lado, que bom que você está aqui. E ser um instrumento de Deus, dizer para ele, para ela, para essa pessoa que está próxima de você, se não está próxima, sai do seu lugar e chega próximo de alguém e diga assim: essa noite Deus preparou para abençoar poderosamente a sua vida. Amém? Você crê nessa verdade? E aí você pode aplaudir ao Senhor. Aplaudir ao Senhor pelo time de louvor, pelo time de voluntários, pelo nosso time de pastores que tem servido com tanta alegria. Pode sentar em nome de Jesus. Deus é maravilhoso. Nós temos experimentado grandes coisas da parte de Deus. Eu me alegro muito com a sua presença aqui. Nós estamos numa véspera de feriado, muitos já engatilharam aí as suas malas, o trânsito em Florianópolis está um mexido, e é muito bom nos alegrarmos com esse ambiente, essa atmosfera de comprometimento. Que bom que você conseguiu vir e estar aqui. E você, olha para alguém e diga assim, diga: você, seja usado por Deus nesse instante, diga: você é responsável pela atmosfera de fé neste lugar. Sabia disso? Jesus fez muitos milagres em Cafarnaum. Era considerada a casa de Jesus. Os evangelhos vão dizer que Jesus estava em casa, e essa casa era a casa de Pedro, que sonou a casa de Jesus. E tem também uma parte das escrituras que vão dizer que Jesus, ele vai a Nazaré, a sua casa natal, a sua cidade natal. E é interessante, pastor Júnior, que em Cafarnaum, que não era a sua casa natal, mas se tornou a sua residência, as pessoas tinham tanta expectativa do que Jesus ia fazer, e Jesus curava todos, que chegavam a abrir o telhado para colocar paralítico diante de Jesus. Mas a Bíblia também vai dizer que quando Jesus estava na sua cidade natal em Nazaré, ele não fez ali senão alguns poucos milagres, pela imposição de mãos. É interessante a gente ver isso. E por vezes eu me questionei: Jesus, por que aqui o Senhor fez muitos milagres? E aqui o Senhor revelou alguns poucos milagres? Será que o Senhor muda? Será que Deus muda? Geograficamente falando? E o Espírito Santo falou no meu coração: não. Deus continua sendo o mesmo. Poderoso. Totalmente poderoso. O que acontece é simplesmente que a nossa fé revela esse Deus poderoso. Por isso que eu estou dizendo que você é responsável pela atmosfera de fé neste lugar. Eu e você juntos, unindo a nossa fé, nós podemos declarar e revelar a presença dele aqui. Então tenha liberdade no Espírito Santo de Deus. Se uma palavra falar ao teu coração, diga amém mesmo, diga eu creio, diga Deus está fazendo sim, é isso, é verdade, Deus é poderoso. Aplauda ele, faça, expresse a sua fé. Amém? Porque quanto mais nós revelamos dele, mais se revela a sua abundância da graça, a sua dádiva da justiça e o seu poder sobrenatural sobre as nossas vidas. Amém? Quantos estão com fome e sede da palavra? Diga amém. Nós, semana passada, nós estamos numa série de ministrações até o final do ano. O melhor fim de ano das nossas vidas é uma palavra profética, que nasceu no coração de Deus, e ele colocou essa semente no coração do nosso visionário, Bispo Flori, e toma conta dos nossos corações, porque nós somos um único time, um único corpo. Mas é tão importante quando a gente tem um visionário que ouve a voz de Deus, um líder que ouve a voz do Senhor, e a boca de Deus sobre as nossas vidas. E é maravilhoso saber que Deus, ele tem revelado coisas extraordinárias nesse tempo. E essa revelação, ela não tem nenhum outro papel senão impactar a minha vida e a sua vida, amém? Para que a gente possa experimentar verdadeiramente das grandezas de Deus sobre a nossa casa e a nossa família. Eu quero ler um texto com você que está em Filipenses, no capítulo 4. O verso é do número 6 em diante. Nós vamos ler alguns versículos, algo que Deus colocou no meu coração, para que a gente possa viver e experimentar isso. Nós temos trazido uma série de ministrações que tem falado muito sobre a nossa alma, sobre o trabalho que Deus faz dentro de nós, para que esse sucesso ele venha se colocar para fora de nós. Semana passada ministramos sobre 3 João, ali Lucas 24, onde nós vemos os discípulos atacados na sua alma, tristes, tomando decisões equivocadas, no domingo da ressurreição, sem conseguir experimentar do melhor de Deus daquele domingo. Mas Jesus, ele vai tratar o coração dos discípulos, como diz a terceira epístola de João, ele orando por Gaio, diz: eu oro para que você prospere em tudo, para que você vá bem em todas as coisas, assim como vai bem a tua alma. Então Jesus faz um trabalho dentro do coração dos discípulos, e eu creio que essa noite Deus quer continuar esse trabalho dentro do teu coração, porque por mais que você não veja as circunstâncias mudarem, eu quero profetizar sobre você, que você vai ser o agente transformador das circunstâncias do teu dia a dia. Se você crer, diga amém. E se tratando do coração, da alma, Filipenses 4:6 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração, súplicas e com ações de graças apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus de paz estará com vocês. Aleluia, eu sinto a presença de Deus neste lugar. Eu, há 4 semanas atrás, eu me mudei de apartamento. Há 1 ano eu já estou morando aqui, ali perto da Avenida das Torres, aqui em São José. Sempre morei ali e tal, mas a última igreja que nós estávamos pastoreando era a Igreja Palavra Viva dos Ingleses. E como nós estávamos constantemente aqui na sede, logisticamente ficou mais fácil nos mudarmos para cá, por uma série de situações. E eu estava 1 ano morando num apartamento e foi necessário que eu mudasse de apartamento. E mudança, você sabe como é que é. A minha esposa é especialista em mudança. E quando a gente soube que a gente ia mudar, que eu precisava começar a ver apartamento, começava a ver situações, ver lugares para onde eu pudesse morar, ver o que estava disponível, o que não estava disponível, e aí quando você tem acesso, você começa a ver preço, o ambiente, o que o apartamento te oferece, né, os custos e documentação, essas coisas necessárias. E quando eu saio de casa, no primeiro dia que a gente comunica, ela falou assim: se tu passar no supermercado, traz umas caixinhas para mim. Eu disse: trago, inocentemente. Primeiro dia, quando eu chego em casa, metade da casa já, pastor Júlio, está encaixotada. Eu trouxe 2, 3 caixas. Minha esposa foi no supermercado e trouxe um supermercado de caixas para casa. E aí tem aquela situação da mudança, marcamos a mudança. Mudança vai acontecer tal dia, você tem que orar para não chover, tem que ser a oração de Elias. E era um sábado, a previsão é chuva. E a gente se organiza, levanta alguns amados que foram nos ajudar a fazer mudança e fomos. Tinha até um determinado horário, sabe como é que é, negócio de condomínio. Chega meio de ponto, a gente faz toda a mudança. E eu confesso para você que dá um alívio grande quando você termina, né? Porque tem aquela primeira parte, você começa a descer todas as coisas, era o quinto andar, e aí desce por escada, tem coisa que desce pelo elevador, tem coisa que você tem que desmontar, e aí bota tudo no caminhão, depois tem que tirar tudo do caminhão, depois tem que subir, é no quarto andar, e aí vai, mexe todo. E aí dá aquele alívio, aquela sensação de missão cumprida, aquela sensação de negócio finalizou. E aí, final de semana passa, chega segunda-feira, eu chego em casa, tranquilo, apartamento novo, vamos chegar. E quando eu chego em casa, eu vejo que a mudança ela não foi completa. Na verdade, eu mudei de lugar. Agora, eu vou precisar colocar as coisas no lugar. E quando você faz mudança, e agora é negócio de condomínio e tal, tem determinados horários que você não pode fazer, então você tem que esperar um dia próprio, às vezes um sábado, porque é determinado horário que você pode fazer. Mas o que que acontece? Todos os dias eu arrumo uma coisa. Todos os dias eu coloco uma coisa no lugar. Escute, eu já não estou morando mais naquele outro lugar. Eu já mudei de lugar. Eu já estou numa casa nova. Eu já estou num ambiente novo. Eu já estou num ambiente onde eu vou desfrutar de coisas novas com a minha família. Porém, ainda todos os dias eu ajeito uma coisa. Eu coloco uma coisa no lugar. Eu jogo uma coisa fora. Eu vou botando a casa em ordem. E tenha certeza, você que não é casado, quando você casar, você vai aprender que todos os dias, mesmo que tudo estiver em ordem, a tua esposa vai tirar de ordem, porque ela vai achar que fica melhor do outro jeito, e sempre vai tendo uma mudança. Eu quero declarar sobre a sua vida uma coisa: quem sabe você está aqui e você veio na quarta-feira passada, você veio no domingo, você recebeu da mensagem, você olha, ah tá, algumas coisas mudaram, mudou o dia, mudou a semana, mudaram algumas coisas, e agora, mas o melhor fim de ano ainda não chegou, as coisas ainda não aconteceram. Eu quero declarar para você, essa quarta aqui já não é mais a quarta-feira passada. Coisas que você profetizou lá e era a expectativa de vir acontecer, do tempo passar, das estações acontecerem. Você, semana passada, você semeou uma semente de fé na terra, que é o reino de Deus, e eu quero te dizer que essa quarta-feira uma mudança tem acontecido, ela todos os dias, e ainda que você não esteja vendo fora da terra, já está acontecendo dentro da terra. Por isso a mensagem dessa noite é: continue a mudança. Deus começou uma mudança dentro de você, passou, mas eu não vim semana passada, então é hoje que Deus vai fazer. Mas eu tenho uma declaração para você: você vai continuar mudando, avançando, Deus vai continuar operando na sua vida. Deus não exige perfeição para se relacionar com Ele, mas Deus gera progressão ao se relacionar com Ele. Você não é mais o mesmo da semana passada. Amanhã você vai ser alguém diferente, porque a palavra de Deus vai regar o teu coração e vai te levar a um novo nível de fé. Pastor, eu não sei se eu consigo crer. Quem sabe antes você não falava, agora você começa a falar. Quem sabe antes você não levantava a mão, agora você pode levantar. Foi assim com aquele paralítico que Paulo pregava, e a Bíblia diz que constantemente ele ouvia Paulo falar. A fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem de Cristo. Eu imagino aquele paralítico ouvindo Paulo falar, e quem sabe a mensagem de Cristo começou a entrar no coração dele, e ele dizia assim dentro do seu coração: eu não acredito que pode acontecer alguma coisa aqui. mas ele continuou ouvindo Paulo falar, e de repente ele continua, e de tanto ouvir, o nível de fé começou a crescer no coração dele, e ele diz assim: amém, Deus pode fazer. E ele continuou ouvindo a mensagem de Cristo, a fé começou a crescer no coração dele, e quem sabe ele começou a levantar a mão: eu creio que Deus pode fazer alguma coisa. E ele continuou ouvindo Paulo falar, e o texto vai dizer que Paulo, vendo que ele tinha fé suficiente para ser curado, disse: levanta e anda. Ele viu que ele tinha fé suficiente. De alguma maneira, a palavra foi entrando no coração daquele homem, ao ponto de transbordar para Paulo ver fé na vida dele. Por isso eu declaro sobre você que a palavra de Deus está em você. Continue a mudança. Amém? Filipenses, aqui, essa situação, Paulo está preso, e ele escreve para a igreja em Filipenses, de Filipe. E quando ele declara essa verdade: não andem ansiosos por coisa alguma. Ele está fazendo uma declaração. A ansiedade aqui não era simplesmente de uma conta que ele não conseguia pagar. A ansiedade aqui não era simplesmente a transição da economia do país. Essa ansiedade aqui não era gerada simplesmente por conflitos. Tudo que nós vivemos hoje, tudo, eles viviam lá, das suas situações, circunstâncias, quem sabe não da mesma metodologia, mas o ser humano tem os mesmos sentimentos. Amém? Só que algo gerava muita ansiedade na vida desses homens. Sabe qual é? Ser cristão nesse tempo corria risco de morte. Graças a Deus, diga graças a Deus, que nós ainda vivemos num país livre para pregar o evangelho. Mas eles estavam vivendo um ambiente de perseguição. Podia ser morto só por dizer isso. Então o nível de ansiedade era verdadeiramente muito alto. Escute, em nome de Jesus, hoje muitas pessoas não têm experimentado o melhor de Deus, têm muitas vezes naufragado na fé, tem fé, mas tem naufragado na fé, porque tem permitido a ansiedade, a preocupação ser o seu modo de operação constante de vida. A palavra ansiedade aqui no grego é merim nao, que significa dividido. Eu vou exemplificar para você. Preocupado, dividido, ansioso, tem o mesmo significado aqui nessa palavra. E o que é isso? É quando eu estou num determinado ambiente, eu estou aqui no culto, ouvindo a mensagem, ouvindo a palavra, a sua cabeça, a minha cabeça pode estar lá em casa, pensando na filha, pensando no marido, pensando numa situação. Aí você está em casa com a sua família e a sua mente está lá no trabalho, pensando no que tem que fazer, na responsabilidade que tem que alcançar, na situação, na empresa, de coisas que precisa resolver. Aí você está na empresa, a mente está lá pensando: bah, mas se eu pudesse estar na igreja buscando a Deus, queria adorar a Deus. Ou seja, há um coração dividido, ele não consegue usufruir do momento, não consegue ter foco, não consegue desfrutar do agora. E Paulo está dizendo: não andem ansiosos por coisa alguma. E o lindo é saber que é por nada ele quer que a gente ande ansioso. Agora, uma diferença aqui entre estar e andar. Estar é uma condição humana, natural. Ficar irado, ficar triste, ficar angustiado, ficar preocupado, é consequência por vezes de circunstâncias e notícias, e você e eu somos seres humanos, nós podemos ficar. O que Paulo está dizendo não é isso. Ele está dizendo o seguinte: você não foi criado para andar, para se mover, para decidir, para caminhar, para desfrutar da vida, para trabalhar, para amar, para fazer as coisas que você foi criado para fazer. Você não foi criado para o seu modo de operação ser debaixo da preocupação e da ansiedade. Deus tem o melhor fim de ano da sua vida. Eu vou repetir de novo: Deus tem o melhor fim de ano da sua vida. Pastor, mas esse fim de ano e aí o ano que vem? É por isso que todo ano a gente profetiza que o fim de ano é melhor. Porque como o pastor Júnior declarou aqui, o melhor de Deus já veio e é Jesus. Porém, Jesus é infinitamente poderoso para continuar revelando níveis novos da sua bondade, do seu favor, do seu querer sobre as nossas vidas. Aleluia! E aí, eu quero te compartilhar algumas chaves para você viver essa instrução na sua vida. E essa noite já desfrutar do melhor fim de ano da sua vida. Amém ou não amém? Ele diz: não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplica e com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus. E ele diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E o que que ele faz? Pastor, me alcança a bola aí. Se puder vir uns dois, três voluntários aqui, pastor. Pastor é jogador, cara de jogador de basquete, o Marcão. Marcão mesmo. Amigo do Michael Jordan. Mais um. Isso. Fazer uma rodinha. Isso. Vamos fazer uma. Alguém já brincou de batata quente aqui? Quem já brincou de batata quente? Quem não brincou, vou orar por você, Deus vai te dar. Batata quente é uma brincadeira da minha infância. E qual que era a ideia da batata quente? Ficava alguém de costas. Você sabe brincar de batata quente? Não. Então tá. Então faz um ciclo mais bonitinho aí. Tá pegando o pessoal aí? Um ficava de costas e falava assim: batata quente, quente, quente, quente, quente, quente, quente, quente, quente. Putz, devagar demais, né? De quente, quente, quente, quente. Queimou! Você lembra disso, não? Quem lembra? Jesus. Eu já ia orar agora pela memória. Porque todo mundo quase levantou a mão dizendo que brincou e ninguém levantou a mão dizendo que lembrava. Eu disse: meu Deus, tem que orar pela memória. Olha o que Deus está dizendo. Deus está dizendo o seguinte: não andem ansiosos, preocupados, divididos por nada. Antes, apresente diante de Deus com súplicas, petições e ações de graça. Tudo o que nos deixa preocupado, Deus espera que seja transformado em oração. Eu vou dizer de novo: tudo que nos deixa divididos, tudo que nos deixa ansiosos, eu sinto tanto Deus aqui, tudo que nos deixa fora do modo de operação de Deus, ele diz: a tua função, a tua capacitação em mim é tirar da tua mão o mais rápido possível, transformando em oração. Qual que é o objetivo do jogo aqui? Veio para a tua mão, Marcos. E aí? Está quente? Tá melhorando. Ó, agora começou a entender a brincadeira. É. Ei! Quem costumava brincar com bastante frequência, à medida que a gente vai brincando, vai chegando uma hora que você não deixa nem tocar na mão. Você dá tapa na bola assim. Chegou! Entrega. Eu vou dizer de novo: chegou na tua mão. Ah, não. Não, pastor, eu sou um homem responsável. Eu sou um pai de família responsável. Eu sou uma mulher responsável. Se eu não me preocupar com isso, eu estou sendo negligente com a minha família. Eu estou sendo negligente com a minha empresa. Eu estou sendo negligente com o meu ministério. Escute em nome de Jesus. Não é o pastor João que está inventando uma historinha para você viver. É Deus que está dizendo que você tem um modo de operação. Pode te preocupar, pode te gerar ansiedade, mas o teu modo, você vai ficar ansioso, mas tem uma ação que Deus espera de você, que é transformar. Tem hora que vai ser súplica, tem hora que vai ser petição e tem hora que vai ser em ação de graça. Súplica, petição e ação de graça. Deus preparou os três aqui. O que é a súplica? O desespero. Foi assim que Jairo se colocou diante de Jesus. Senhor Jesus, se prostrou, se tu fores na minha casa e impor as mãos sobre a minha filha, ela vai ser curada e vai ser salva. Suplicou. Quando ele levantou, o texto não diz que Jesus falou alguma coisa para ele. Só diz que Jesus começou a seguir Jairo até a casa dele. Tem dia que situações, obrigado time, vão gerar preocupações dentro do teu coração. E Deus espera que você transforme em súplica. Tem hora que vão sair lágrimas dos teus olhos e não conseguem sair palavras da sua boca. Mas Deus sonda os corações. Amém. Você está entendendo em nome de Jesus? Ele está dizendo, ei, pode ser súplica, pode ser petição. O que é petição? É quando a gente sabe o que pedir. Deus, eu preciso que o Senhor opere nessa área. Deus, a tua palavra diz que aquele que semeia colhe. Eu preciso ver uma colheita agora, Senhor. Não é barganha contigo, mas é fé de que a semente foi plantada e eu creio que uma grande colheita vai vir sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. E tem horas que vão ser em ação de graça. Aquele momento, não sei se você já teve esse momento, se não, eu profetizo sobre você em nome de Jesus. Eu já tive esse momento com a minha esposa. Estou no carro, andando e tal, louvorzão ali, uau, presença de Deus no carro, a Maria cantando, adorando a Deus. E aí a gente lembra de um problema. Você está no carro, você não está perto para resolver, você não tem às vezes o recurso para resolver, você não sabe para quem ligar. E eu aproveito aquele ambiente de louvor, de adoração, dou a mão para minha esposa aqui. Deus, nós nos alegramos na tua presença, porque a tua palavra diz que nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Tu és fiel para cumprir cada uma das suas palavras. Aquele que começou a obra, a boa obra, é fiel para completá-la até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Ei! Não importa se vai ser em súplica, não importa se você vai pedir, não importa se vai ser em ações de graça, não retenha nada na sua mão. Pastor, mas eu sou responsável. Eu quero te perguntar, a minha filha tem 4 anos de idade, ela está diante de um fogão com fome, e lá tem ovo, tem bacon, tem frango, tem uma comida bem gostosa para preparar. Qual é o ato de maior responsabilidade dela? É ela fazer ou ela pedir para mim? Ela pediu para mim, ela pediu para o pai que pode fazer o que ela não pode fazer. Deixa eu declarar sobre a sua vida: Deus pode fazer, Ele é poderoso. Escute o que eu vou te dizer, irmão. Ele é poderoso para fazer o milagre mais mirabolante que você possa imaginar, e Ele é poderoso para ser pai, para cuidar de detalhes. A minha filha, ela não tem pudor nenhum para mim. Se é difícil, ela diz: pai, eu não consigo. Se ela está com manhãzinha, pai, ela está com 4 anos e a gente deixou o desfralde dela ser bem natural, só que às vezes dá preguiça dela ir no banheiro, e eu encorajo ela: filha, vai, tu sabe. Aí ela faz assim: ai pai, ai, não consigo me mexer. E eu sei que ela quer um dengo, eu pego ela no colo: vem cá filha, vamos no banheiro, vai fazer xixi. Você está entendendo o nome de Jesus? Ele é poderoso para fazer o milagre mais extraordinário que ninguém consegue imaginar que alguém possa resolver. E Ele é poderoso para suprir as menores necessidades em que você precisa de um mimo de um pai sobre a tua vida. Eu quero profetizar sobre você. Deus te dá a capacidade, e quanto mais habilidoso, a palavra dele declara, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o coração e o sentimento de vocês em Cristo Jesus. Quanto mais especialista você é em dar, mais especialista você é em receber. Quanto mais você tira da tua mão aquilo que te deixa ansioso, mas Ele te entrega a paz que excede o entendimento. A matemática não bate, as contas não fecham, eu não consigo entender, mas a paz não é produzida pelo homem, a paz é de Deus. Não é uma paz que eu produzo, que o pastor produz, que o time de louvor produz, que o amigo produz, que o dinheiro produz. É uma paz que excede o entendimento, e essa paz vai guardar o teu coração. Aleluia, aleluia. 1 Pedro 5,5 diz assim: que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Soberba, orgulho, é não saber receber. Pode ver, qual o maior desafio do orgulho, do orgulhoso? É que ele não sabe receber. E é interessante que está no mesmo texto, 1 Pedro também, 5,7: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ou seja, Deus está cuidando constantemente. Ele está dizendo, lancem sobre ele. É uma ordem, certo? Amém? Mas ele tem cuidado, já está acontecendo. Amém? Lancem sobre ele, é algo que eu posso fazer. Querido, Deus nos chama como cristãos a ter a responsabilidade de entregar, e a humildade de receber a paz que excede todo entendimento. Deus quer revelar o cuidado dele sobre a sua vida. Eu vejo corações sendo tocados nesse instante por Deus. Deus, ele quer revelar o cuidado dele que já acontece com você. Amém. E a continuidade, ele diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se há algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Aleluia. Entrega, recebe. Pastor, mas eu orei, 5 minutos depois veio tudo de novo. Eu recebi uma ligação, veio o mesmo sentimento. O que você faz na roda quando a batata quente volta para sua mão? Entrega de novo. Se voltar depois de 10 minutos, entrega de novo. Depois de meia hora, entrega de novo. No mesmo dia, 10 vezes, 20 vezes, entrega de novo. Porque Ele vai continuar entregando paz sobre você. Agora, o estado de paz, ele gera uma situação. E é lindo demais, porque ele diz aqui agora, finalmente, quando você tem paz, nesse instante paz, tudo que for verdadeiro, tudo que for puro, tudo que for de boa fama, se há algo excelente, se tem alguma coisa digna de louvor, seja isso que ocupe a vossa mente, ou nisso pensai. Eu amo um texto de Eclesiastes 1:8, diz assim: todas as coisas trazem canseira. Parece a minha filha falando. Ela faz as bagunças do brinquedo e filha, a hora de guardar, pai, estou cansada. O escritor Salomão, Eclesiastes, está dizendo que todas as coisas, quando a gente faz constantemente, trazem cansaço, sim ou não? Quem trabalha, me ajuda aí, quem trabalha, cansa, certo? Agora, olha, isso aqui é maravilhoso, mas ele diz assim, verso 8: o homem não é capaz de descrevê-las, os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Duas coisas que constantemente estão funcionando o tempo todo na sua vida e na minha vida são os olhos e os ouvidos. Você já percebeu isso? Quando você não está olhando para um lugar, você está olhando para outro. A não ser que você esteja dormindo. No nosso dia, é assim ou não é? Quando você está ouvindo, você está ouvindo a minha voz. Mas se eu falar aqui que o ar-condicionado está ligado, fazendo um barulho. No ar-condicionado. Teve até um efeito no microfone agora. Para você ouvir o ar-condicionado. Você percebe o ar-condicionado? Sim ou não? De repente a gente fala de barulho de carro, você começa a ouvir o barulho do carro. Sabe por que você não estava ouvindo antes? Você estava ouvindo. É porque você aprendeu a ser seletivo. Tanto com o que você vê, como com o que você ouve. O que Paulo está dizendo é o seguinte: há uma constante mudança acontecendo em você. Há um tempo de você viver o melhor fim de ano da sua vida. Há um tempo de Deus revelar o melhor dele em você e através de você. Há um cuidar de Deus com o teu coração, com a tua alma, para você experimentar de boa saúde e de ser bem sucedido em todas as coisas. Eu sei que tem alguém aqui que está crendo essa noite nessa liberação de palavras sobre este lugar. Mas Deus está dizendo para você que você também tem a capacidade e a responsabilidade de ser seletivo com aquilo que entra dentro de você. O que tem entrado no teu coração? Deus te deu a capacidade de ser seletivo. Fuja das fofocas. Fuja das murmurações dos bastidores das empresas. Fuja do ambiente de palavras negativas. É aquela pessoa que só olha o problema, só fala do problema, só aponta o problema. Ela não é o problema, o problema é o que ela está falando. Então seja seletivo. Nem que você diga para ela: eu te amo tanto, tanto, tanto, tanto, que eu não quero mais conversar sobre esse assunto. Tu é o meu melhor amigo aqui. Tu é o meu sócio da minha empresa. Mas eu não quero mais falar isso, me faz mal para a minha alma, faz mal para o meu coração. Se nós temos um funcionário com dificuldade, vamos chamar ele, vamos dar um feedback, vamos encorajar ele a melhorar. Se não der, ok, então vamos dizer: ó, não dá para trabalhar contigo, mas vamos parar com esse ambiente aqui, porque isso gera problema para a minha alma, gera ansiedade, gera preocupação, geram dúvidas. Seja seletivo, porque Deus te deu essa capacidade e habilidade, a palavra de Deus. E o que vai trazer essa seleção, pastor? Botando para dentro de você o que é puro, o que é agradável, o que é reto, o que é perfeito, o que é santo, o que é digno de louvor. Aleluia! Glória a Deus. E eu quero finalizar com isso. Ele diz, verso 9: ponham em prática. Então, primeiro,